continue aqui. Já já, mais músicas. Quem investe em cultura acredita no futuro. Confira agora nosso apoio cultural. Hora certa. 2 horas. Marvin Meio FM, a sua rádio. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio. O único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia. Agência de viagens, pois não? Alô, eu queria fazer uma reserva num voo pra Nova York amanhã à noite. Nova York, ok, momentinho. O senhor prefere viajar pela Tudo Igual, pela Não Interessa ou pela Dá Na Mesma? Bom, pode ser Tudo Igual, Dá Na Mesma. Na verdade, não interessa. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Não existem grandes empresas sem grandes marcas. No Mercadinho do Fernando, todo dia é dia de ofertas. São dezenas de produtos com preços incríveis para você aproveitar. Aqui você encontra uma linha diferenciada de gêneros alimentícios, produtos de limpeza e higiene pessoal, padaria, seção de frios e bebidas quentes e geladas. Dona de casa que quer economia de verdade, vem comprar no Mercadinho do Fernando. Aproveite também a super promoção de sandálias masculinas, femininas e infantil por apenas R$11,99. É preço de fábrica. Então não perca tempo e venha conferir tudo que estamos anunciando. Aceitamos todos os cartões de crédito. Mercadinho do Fernando. Localizado no calçadão, centro de Mar Vermelho. Organização Fernando Chiquinho. Você ouve a melhor 104,9 Mar Vermelho FM. Quer mais qualidade? Então vem com a gente. A JA é diferente. É o melhor pra se comprar. Tudo encontra lá. A maior variedade. Produtos de qualidade. JA Conveniência. Não vai faltar. O melhor pra você. Então venha comprovar. Vem para a JA Conveniência. A JA Conveniência em Mar Vermelho, Alagoas. Com produtos de qualidade e preços acessíveis. Tudo de mercadinho e bebidas. Cerveja, refrigerante, vinho, gelo e carvão. A equipe é atenciosa e ágil. Faça suas compras na JA Conveniência. Entre em contato pelo telefone 829-9131-6777 ou 829-9381-4548. A Celaria Venceslau, tudo para o homem do campo, você encontra com novos produtos para o homem do campo. Ferramentas, medicamentos, material hidráulico, arreios, em geral e muito mais para o homem do campo, localizada na Rua do Cravo. Venha conferir! Venha conferir! Cavalo zelado com luvas para balançar. Mar Vermelho FM 104,9. Em Mar Vermelho você conta com MF Construções, tudo para sua construção ou reforma. Dispomos de areia, brita, tijolos, blocos, nervuras, lajotas, cimentos, ferragens, além de materiais elétricos e hidráulicos em geral, caixas d'água e muito mais. Aceitamos todos os cartões. Os melhores preços você encontra aqui, além da entrega mais rápida da cidade. Pensou em construir ou reformar? MF Construções é o lugar. Estamos situados na Rua Jorge de Lima, no centro de Mar Vermelho, ao lado do Bar do Luizinho. Informações 99181-3159 e 99395-7348. Organização Marta e Francisquinho. Está chegando o grande dia! 30 de junho é a data! O seu Magazine Santo Antônio realizará seu segundo grande sorteio de 2023. E você já sabe como participar! É só comprar e estar em dias com seus vencimentos. Por isso, corra, regularize e boa sorte! Magazine Santo Antônio, aqui você ganha prêmios de verdade! Fico nessa casa, com um sorriso ou um choro no rosto. Com Ponto Certo Bebidas. Agora você não precisa mais se preocupar na hora de comprar bebidas quentes e geladas. Chegou em Mar Vermelho. Ponto Certo Bebidas. Ponto Certo Bebidas. Uma diversidade de bebidas quentes e geladas. Produtos descartáveis, sacos plásticos, bobinas, artigos de bomboniere, carvão, para garantir o churrasco do fim de semana. E muito mais. Ponto Certo Bebidas. O ponto certo da sua economia. Vendas em grosso e no varejo. Aceitamos todos os cartões de crédito. Pagamento via Pix, débito e em dinheiro. Informações WhatsApp 991746204 ou 99656-4514. Ponto Certo Bebidas. Rua Coronel Álvaro de Almeida, centro de Mar Vermelho. Empreendimento Igor e Lirian. Em Mar Vermelho tem consultório odontológico com tratamentos clínicos e aparelho. Venha e faça já a sua avaliação. Telefone 99385-7333. 99385-7333. Estamos localizados no calçadão de Mar Vermelho, ao lado do Salão do Bastião. Marque já a sua consulta pelo telefone 99385-7333. Dentista doutora Rafaela Rose Teixeira Mota, CRO 2698. O sucesso está de volta. É uma atrás da outra. Agora aguenta, hein? A galera grita com meu basquetebol. O pai dela é milionário e não tá em casa hoje. Frentista canibal, viciado em comer gente. Meu parado é muito dela, ela não sai da minha mente. Avisa Lobão, hoje a resenha lá em casa. Avisa aí Alex, hoje a resenha lá em casa. Avisa aí Ney, hoje a resenha lá em casa. E a festa privada, e a festa privada, e a festa privada. Pra comemorar, eu levo as gata, eu levo as gata, eu levo as gata. Que

tá preparada ou vai correr? Eu já tô no ponto pra beber. Quando o álcool sobe pra cabeça, eu não respondo por mim. Desce dois pódios de cerveja. Bora, Thiagão, Aras Cartacho. E dança colado comigo, baby. Dança colado comigo, love. Dança colado comigo, baby. Cachaça vai vovô. E dança colado comigo, baby. Dança colado comigo, love. E dança colado comigo, baby. VLT, VLT, eu falei VLT. A marca que veste limão. F Produções, Fábio Play. É pra balançar. Leleca Produções. Descaradamente a sua cara. Me conheceu na vaqueira e agora quer me mudar. Vá, vá, vá passear. Diz que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro. Tá sem jeito, tô solteiro. Vai, vai, Túlio Milionário. A música mais tocada em todas as vaquejadas do meu Brasil é do menino R.E. Tem que respeitar. Mas a minha mulher começou com confusão, dizendo pra eu deixar a vida de apartação. Como eu vou deixar minha maior paixão, largar a vida de gado só porque é mulherão? Reclamar do meu cavalo, reclamar do meu gibão, reclamar da minha cachaça, também do meu carrão. Sempre mudar a minha vida todo dia, e eu nem me preocupo com toda essa agonia. Eu corro boi mesmo, eu tomo cana mesmo, virado no meio da farra, vivendo no desmantelo. Corro boi mesmo, eu tomo cana mesmo, virado no meio da farra, vivendo no desmantelo. Conheceu na vaquejada e agora quer me mudar. Vá, vá, GL Download. Diz que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro. É só swing essa banda, menino. Me conheceu na vaquejada e agora quer me mudar. Vá, vá, vá passear. Diz que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro. Tá sem jeito, tô solteiro. Dia 1º de junho eu tô lá no Forró do Galinho, na minha cidade de Salvador. Oh, minha Bahia diferente. Vá, vá. Mas a minha mulher começou com confusão, dizendo pra eu deixar a vida de apartação. Como eu vou deixar minha maior paixão, largar a vida de gado só porque é mulherão? Reclamar do meu cavalo, reclamar do meu gibão, reclamar da minha cachaça, também do meu carrão. Sempre eu mudar a minha vida todo dia, e eu nem me preocupo com toda essa agonia. Eu corro boi mesmo, eu tomo cana mesmo, virado no meio da farra vivendo. Eu corro boi mesmo, eu tomo cana mesmo, virado no meio da farra vivendo no desmantelo. Conheceu na vaquejada e agora quer me mudar. Vá, vá, vá passear. Diz que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro. Tá sem jeito, tô solteiro. Me conheceu na vaquejada e agora quer me mudar. Vá, vá, vá passear. Diz que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro. Tá sem jeito, parceiro Paulo. Aguenta aí que eu tô chegando em Salvador. Vai, vai. Bora até o Santana. É carga do Sergipe, até o Santana. Vai, vai. Isso, é tudo milionário. Tem que respeitar o menino da RE. Thank you. perdi na luz do teu olhar. Me encontrei quando encontrei você. E tudo é emoção, prazer. Quando adormecer, me leva nos teus sonhos. Quando acordar, quero estar com você. E todo nosso amor vai começar. E tudo é emoção, prazer. Duas e 23. Marília Mendonça sempre estará em todos os cantos. Felipe Amorim. Mas se quiser me olhar como um quadro sem explicação, cor de um jato lunar na capital de São Sebastião, que o sol da manhã te dissolva, seu vampiro de filmes pastelão. Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão. Você que cê me entende bem, cê pode cantar. Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca, minha Mona Lisa, tira minha roupa, me fascina nessa cena, me beija na boca, meu amor. É menina, me ensina a ser vida louca, meu olho persina, me afoga e faz boca a boca, renova minha rima, me liga, porque eu já sou tua menina. Mas se quiser ficar, eu disfarce e agarro sua mão. Pilão particular, sou um deck de um filme de ação. Se eu subo nesse palco aqui, foi Deus. seu santo. Meu jeito soberano, mas hoje é por você que eu canto. É por você que eu canto. Sinto que quer também. Marinha de rua gostosa, posso ficar meu bem. O que tá fazendo agora? O lindo tá louco, meu grande amigo. Depois de você, os outros são outros. Você tá fudido, vamos. Fazer amor, cantar um sertanejo antigo e beijar na boca, amor. Eu subo nesse palco aqui, foi Deus que me criou assim. E os holofortes vêm ao meu encontro, é que eu te amo e nem te conto. Ou não, não posso ser teu santo. Mas a minha culpa é invertida. Não sou eu, tem sempre alguém pra machucar essa ferida. Até o meu vizinho que mal fala comigo perguntou de você. E aquela tia distante que confunde seu nome perguntou quando você vai aparecer. Me enrolei pra responder, mas eu tive que dizer que a gente se deixou faz tempo. E é por isso que eu fico bebendo do jeito que eu tô sofrendo. Só o colinho da mamãe que eu tô querendo. A gente se deixou faz tempo. E é por isso que eu fico bebendo do jeito que eu tô sofrendo. Só o colinho da mamãe que eu tô querendo. Mete shot, mete shot. Eita, eu tô querendo te esquecer, mas tá difícil. Vem, vem, vem, vem. E até o meu vizinho que mal fala comigo perguntou de você. E aquela tia distante que confunde seu nome perguntou quando você vai aparecer. Me enrolei pra responder, mas eu tive que dizer que a gente se deixou faz tempo. E é por isso que eu fico bebendo do jeito que eu tô sofrendo. Só o colinho da mamãe que eu tô querendo. A gente se deixou faz tempo. E é por isso que eu fico bebendo do jeito que eu tô sofrendo. Só o colinho da mamãe que eu tô querendo. E a gente se deixou faz tempo. É por isso que eu fico bebendo do jeito que eu tô sofrendo demais. Só o colinho da mamãe que eu tô querendo. A gente se deixou faz tempo. É por isso que eu fico bebendo do jeito que eu tô sofrendo. Só o colinho da mamãe que eu tô querendo. No clima, sente a pegada. Hora certa, 2h29. As melhores você ouve aqui. Rádio Mar Vermelho FM 104,9. Debaixo do mesmo céu, respirando o mesmo ar. Em dois corações com saudade, só pela metade querendo encaixar. O vento que rouba teu cheiro podia trazer um pouquinho pra mim e levar meu beijo voando pra pousar aí. Eu sei você é sem você não dá. O vento que rouba teu cheiro podia trazer um pouquinho pra mim. Tá tudo de mim que vale a pena.

guarda o teu gado e vai pra junto do teu bem. De manhãzinha, quando eu sigo pela estrada, minha boiada pra invernada eu vou levar. São 10 cabeças, é muito pouca, é quase nada, mas não tem outras mais bonitas no lugar. Vai, boiadeiro, que o dia já vem, leva o teu gado e vai pensando no teu bem. De tardezinha, quando eu venho pela estrada, a fiarada tá todinha me esperar. São 10 fiinhas, muito pouca, quase nada, mas não tem outros mais bonitos no lugar. Vai, boiadeiro, que a tarde já vem, leva o teu gado e vai pensando no teu bem. Cancela da morada, minha rosinha vem correndo me abraçar. É pequenina, é miudinha, é quase nada, mas não tem outra mais bonita no lugar. Vai, boiadeiro, que a noite já vem, guarda o teu gado e vai pra junto do teu bem. Hora certa, 2h44. Você está na melhor 104 FM. O que está acontecendo? Por que não toca mais meu corpo? Por que não fala mais comigo? Ainda sou o seu amigo. Esse abandono estou ficando louco. Nós dividíamos segredos na nossa cama, no sofá. Eu tô sentindo tanto medo do que você tem pra falar. A melhor parte do meu dia é teu carinho, é você. Eu quero ficar numa boa. Me diz o que posso fazer. Me perdoa se eu não cuidei bem de você. A gente dá passo errado, ser humano. Te amar é mais que importante, eu vou te dar mais valor. E vou te recitar poemas na hora do amor. Magníficos! Nós dividíamos segredos na nossa cama, no sofá. Eu tô sentindo tanto medo do que você tem pra falar. A melhor parte do meu dia é teu carinho, é eu quero ficar numa boa. diz o que posso fazer. Me perdoa se eu não cuidei bem de você. A gente dá passo errado, ser humano erra. Te amar é mais que importante, eu vou te dar mais valor. E vou te recitar poemas na hora do amar é mais que importante, eu vou te dar mais valor. E vou te recitar poemas na hora do amor. Te espero, te quero, te amo. Dois lados. Ei, segue o líder. 5 da manhã chegando em casa, mais uma tentativa frustrada. Bebi, beijei, tentei, não deu em nada. Quando o relacionamento chega ao fim, tem um lado bom e um lado ruim. E adivinha qual sobrou pra mim? Que sofre, que chora, que liga. E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida. Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga. E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida. Amanhã chegando em casa, mais uma tentativa frustrada. Bebi, beijei, tentei. Quantas pessoas não fazem isso, hein? Ha! Quando o relacionamento chega ao fim, tem um lado bom e um lado ruim. E adivinha qual sobrou pra mim? Sofre quem chora e quem liga. Sou eu quem bebe, quem sofre, quem chora e quem liga. Essa noite eu não durmo mais. Me bateu uma saudade, vontade de voltar atrás. Resolvi olhar as suas fotos, saber como você está. Parece até que tem alguém. Fiquei mal por te ver bem. Eu aqui nessa mesa com meu celular, torcendo pra ele descarregar. Apaguei o seu número, mas não esqueci. Tô com medo de te procurar, tô com medo de não aguentar. 10% ainda dá pra ligar. Você está, não me deixe jogado no ar. Fico bem se estiver com você. Me ajude a parar. de raiva também por essa bateria. Marília Mendonça! Tô chegando, Zé Neto e Cristiano. Eu aqui, nessa mesa com meu celular, torcendo pra ele descarregar. Apaguei o seu número, mas não esqueci. Tô com medo de te procurar, tô com medo de não aguentar. 10% ainda dá pra ligar. Amor, amor, só me fala onde você está. Não me deixa jogado no bar. Fico bem se estiver com você. Me ajuda a parar de beber. Só me fala onde você está. Se ainda mora no mesmo lugar. Se também tá bebendo e sofrendo. Bateria acabou, tô quase enlouquecendo. Tô precisando falar com meu amor. Alguém me presta um carregador. Marília Mendonça! Zé Neto e Cristiano! Paz! Obrigado, linda! Deus te abençoe! Ai, meu Deus, que felicidade estar aqui de novo com você! Acredita no futuro. Confira agora nosso apoio cultural. Hora certa. 2:57. Rádio 104 FM. Muito mais longe com você. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite o seu médico de confiança. Depois, Deixe a receita aos cuidados da Farmácia Santa Terezinha, a segurança que você procura. Para melhor lhe atender, contamos com uma grande variedade em todos os medicamentos, além de perfumaria e produtos de higiene pessoal, aferição de pressão e muito mais. Agora em Mar Vermelho, você tem Farmácia Santa Terezinha, pagamento à vista ou Pix. Aceitamos todos os cartões de crédito e parcelamos em até 3 vezes sem juros. Farmácia Santa Terezinha, Rua Delfino Filho, número 59, Centro, Mar Vermelho, Alagoas. Fone WhatsApp 82 994 27 8846. 82 994 27 8846. Siga o nosso Instagram, @ Farmácia Santa Terezinha, e fique por dentro das novidades. Farmácia Santa Terezinha, aqui a receita é cuidar de você. Quando você se cala, o crime fala mais alto. Ajude Alagoas no combate à violência. Para denunciar, Disque 181. O Disque Denúncia é a sua arma contra a violência. Não se cale, a sua identidade será mantida em absoluto sigilo. Em defesa da cidadania, denuncie. Disque 181. Polícia Civil. Secretaria de Estado da Defesa Social. Governo do Estado de Alagoas. Cícero das Embalagens dispõe de sacolas em geral, de vários tipos e tamanhos, com preços especiais. Temos bobinas, descartáveis, sacolas para loja, sacos de papel, sacos para muda de plantas e muito mais. Aqui você encontra preço baixo de verdade. Cícero das Embalagens, atendendo em sua residência, Avenida Neto Lins, Mar Vermelho e em Viçosa, todas as quartas, sextas e sábado, no Mercado Municipal. Cícero das Embalagens. Organização Cícero Soares. 2023 chegou. É ano novo. Mar Vermelho FM, a sua rádio. Na hora de economizar de verdade, dê uma passadinha no Mercadinho e Depósito Boa Vista. Tudo em gêneros alimentícios, cereais, materiais de limpeza e higiene pessoal, bebidas em geral e muito mais. Bom atendimento e entrega rápida. Mercadinho e Depósito Boa Vista. Dispõe também de material de construção, cimento, tijolos, areia, material elétrico e hidráulico. Tudo que você precisa para construção e reforma. Mercadinho e Depósito Boa Vista. Preço baixo de verdade. Localizado no sítio Boa Vista, próximo ao povoado Lameiro. Organização Neto Ferreira e Família. Agência de viagens, pois não? Alô, eu queria fazer uma reserva num voo para Nova York amanhã à noite. Nova York, ok, aham, momentinho. O senhor prefere viajar pela Tudo Igual, pela Não Interessa ou pela Dá Na Mesma? Bom, pode ser Tudo Igual, Dá Na Mesma. Na verdade, não interessa. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Não existem grandes empresas sem grandes marcas. Centro de Ensino Santa Juliana. Novas turmas em Viçosa para auxiliar de saúde bucal, instrumentação cirúrgica e técnico em enfermagem. A única em Alagoas com o selo do COFEM. Há 23 anos formando os melhores profissionais. Santa Juliana, o profissional mais procurado no mercado de trabalho. Não perca tempo nem dinheiro. Cuidado com as escolas de fake news. Estude na instituição que garante a entrega do seu diploma. Matrículas abertas. 99107-6255. Santa Juliana, a que melhor qualifica. De segunda a sexta-feira, você fica bem informado com as principais notícias que ocorrem no estado, no Brasil e no mundo. Programa Informativo 104, das 16 às 17 horas, aqui na Mar Vermelho FM. Apresentação, Jota Santos. Quer construir ou reformar? Aqui é o melhor lugar. Wagner Construções, materiais para sua construção ou reforma. Materiais elétricos, hidráulicos, tijolos, blocos, areias, telhas, madeiras, pré-moldados, pisos em geral e revestimentos. Sem contar com o melhor preço da região, o bom atendimento e a entrega mais rápida da cidade. Venha conferir nossas promoções nos pisos tipo A e no mais novo lançamento de tintas, Tinta Mega O. E dividimos em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Wagner Construções, Rua Jorge de Lima, no centro de Mar Vermelho. E em Viçosa, na Rua D, Alha 4, número 5. Informações 99346-4162. Wagner Construções, aqui é mais barato. O sucesso está de volta. Atrás da outra. 104 FM, o som que você gosta. Muito mais longe com você. deixou. Eu bebi por você, o coração tava sofrendo, não parava de doer. Eu me humilhei demais, correndo atrás de você, porque seu beijo vale a pena, quem não vale é você. E agora que eu superei, se repete a cena outra vez. Você me pede pra voltar, dizendo que vai mudar. Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender. Enquanto tu errou comigo, sua amiga cuidou por você. Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender. Enquanto tu errou comigo, sua amiga cuidou. Pra cima, vem, pra frente, pra trás. Ninguém tá cansado aqui não, né? Ninguém tá cansado aqui não, né? Mente milionária de um corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Te pego de jeito, mas não fica apaixonado. Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça e desça. Quando a vontade bater, pego no quarto e empina. Vai, água raiz. Vai, bebê sorte. Traz bananinha pro bebê sorte. Te levo pro quarto e empina esse rabo, caraíba. Bora, Lucas. Como é que é, como é que é, que é? Gostosa, nós tira, nós bota, nós empurra e só quer ser a proposta. melhor das melhores. Vambora! Respeita! A rádio que você gosta de ouvir. Hora certa. 3:07. Oi, a sua rádio. A sua música. Música. Toca aqui. Rádio Mar Vermelho FM 104,9. Ei, rapaz, a traição foi grande, viu? Respeita. Alô, AK Suplementos. Defendo o paredão. Comigo me traiu com meu amigo e largou o meu amigo pra ficar com meu irmão. Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo e largou o meu amigo pra ficar com meu irmão. Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação. Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação. Esse é um ditado que eu já ouvi falar: pau que nasce torto nunca vai se endireitar. Esse é um ditado que eu já ouvi falar: pau que nasce torto nunca mais se endireita. Ah, é pra tocar no paredão. Alô, Paulo Avião, é Vini Duarte, Júnior, Júnior Maranhão. Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo e largou o meu amigo pra ficar com meu irmão. Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo e largou o meu amigo pra ficar com meu irmão. Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação. Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação. Esse é um ditado que eu já ouvi falar: o pau que nasce torto nunca mais se garçom pivô. Esse é um ditado que eu já ouvi falar: o pau que nasce torto nunca vai se endireitar. Esse é um ditado que eu já ouvi falar: o pau que nasce torto nunca vai se endireitar. Esse é um ditado que eu já ouvi falar. Mauricinho Melo! Alô, Zezinho Delícia! Alô, Né Ferreira! Jonas Lira! Thiago Ri! Os Esticados Oficial! Tamo junto! Alô, Dé Ferraz, frango favorito! É o melhor do Brasil! Danielzinho Trajano! Tirrazinho Esporte Clube! Quando for procurar por outra alguém, no tocar dos copos não te fazer bem. Se for segurar uma outra mão e no tocar dos dedos não sentir paixão, não venha me procurar, eu não sou forte pra negar, nem vou dizer que te esqueci. Não me procure, porque se eu te olhar eu vou ceder, vou acabar dormindo aí. Muda de vida, troca os horários, faz intercâmbio, vai pra Chicago, muda de mundo, de namorado, me joga num brechó de amores usados. Troca de vida, muda os horários, faz intercâmbio, vai pra Chicago, muda de mundo, de namorado, me joga no brechó de amores usados. Não venha me procurar, eu não sou forte pra negar, nem vou dizer que te esqueci. Não me procure, porque se eu te olhar eu vou ceder, vou acabar dormindo aí. Oh! Muda de vida, troca os horários, faz intercâmbio, vai pra Chicago, muda de mundo, de nada. namorado. Me joga num brechó de amores usados. Muda de vida, troca os horários. Faz intercâmbio, vai pra Chicago. Muda de mundo, de namorado. Me joga num brechó de amores usados. Só não me procure, porque se eu te olhar eu vou ceder, vou acabar dormindo aí. Qual é a rádio que ligou, gostou, hein? Eu tenho sua resposta bem aqui. 104,9. Promoções, participações, todo dia, um dia todo. Mar Vermelho FM. Virada, praia lotada, a pegação rolando solto, WhatsApp bombando, as minas Leo Marcos Dias. Querendo saber a minha localização, olha eu aí e pega a visão. Tô doidão, tô doidão, tô doidão, em cima do paredão. Tô doidão, tô doidão, tô doidão, em cima do paredão. Batendo, batendo, batendo, batendo. Ficando todo cara e eu beijei outra. Beijei almohadas, eu beijei sua boca. Tem sonho, ostentação, ajo com maldade, só feriu meu coração. E eu sendo um otário que vivia de ilusão. Oh, dessa vez não tem perdão. Mas eu digo vai, vai, você vai me pagar todas essas dores que você me fez chorar. Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também. Mas eu digo vai, vai, vai, você vai me pagar todas essas dores que você me fez chorar. Cansei de ser um trouxa. Deixa baixinho que eu vou falar na cara dela agora. Eu digo vai, vai, vai, você vai me pagar todas essas noites que você me fez chorar. Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também. Mas eu digo vai, vai, vai, você vai me pagar todas essas noites que você me fez chorar. Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também. Alô, Cine Rush! Paredão, irmãzinho, tá mais feio? Ô, parceiro Marcelo da casa, para meu amigo Rodolfo Pereira Vagrão! Então, Jaguaribara. Hora certa. 10:19. Na Vermelho FM 104. Você vai voltar pra mim. Eu já não suporto mais sofrer. Eu vou te buscar no nascer no horizonte. Enfrento o mundo pra não te perder. Sua sorte eu sou. Nada vezes nada sem você. Choro e me desespero sem o teu abraço. Sem o teu carinho já não sei o que é que eu faço. Eu sou um barco em alto mar a se perder. Eu vou transar as pra te encontrar, ficando louca a te procurar. Você foi embora e me deixou na levando a vida, vou vivendo só. Cada dia que se passa um vazio ao meu redor. Ficando maluca, sem amor. Vivendo sem você, sofrendo tão só. Sei que um dia você vai voltar pra mim. Não suporto mais viver assim. Sonhando, querendo, pensando em você. Lutando pra um dia ter você de volta. Sei que um dia você vai voltar pra mim. Eu já não suporto mais sofrer. Eu vou te buscar no nascer no horizonte. Enfrento o mundo pra não te perder. Limão com mel. Eu conto as horas pra te encontrar, ficando louca a te procurar. Você foi embora e me deixou na. Suporto mais viver assim, sonhando, querendo, pensando em você. Lutando pra um dia ter você de volta. Sei que um dia você vai voltar pra mim. Eu já não suporto mais sofrer. Eu vou te buscar no nascer no horizonte. Enfrento o mundo pra não te perder. Sei que um dia você vai voltar pra mim. Não suporto mais viver assim, sonhando, querendo, pensando em você. Lutando pra um dia ter você de volta. Você vai voltar pra mim. Eu já não suporto mais sofrer. Eu vou te buscar no nascer no horizonte. Enfrento o mundo pra não te perder. nos teus olhos percebi o quanto você mudou. Relembrando o início, como tudo começou, era tudo tão perfeito, linda história de amor. E agora até parece outra pessoa, homem causa indiferença. Mesmo estando ao seu lado, sinto tanto sua ausência. Chega dessa história de viver de aparência. Vou sair por aí, buscar outro amor, dormir em outra cama. Cansei de sofrer, vai ser bem melhor pra mim e pra você. Só sei que assim não dá mais. Fica aí com sua vida. Nossa história acabou. Chega de intriga. Já é fato consumado. Uma história e duas vidas. Agora até parece outra pessoa. Só me causa indiferença. Mesmo estando ao seu lado, sinto tanto sua ausência. Chega dessa história de viver de aparência. Vou sair por aí, buscar outro amor, dormir em outra cama. Cansei de sofrer, vai ser bem melhor pra mim e pra você. Só sei que assim não dá mais. Fica aí com sua vida. Nossa história acabou. Chega de intriga. Já é fato consumado. Uma história e duas vidas. Rádio 104 FM. Muito mais longe com você. Hora certa. 3h25. 2023 já está bombando na nossa programação. Feliz ano novo. Rádio Mavermelho FM 104,9. Se eu despir minha alma, será que ela também te excita? Às vezes o amor se disfarça embaixo dos lençóis. Reflita. Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza se ainda posso. Certeza tenho que posso ir além do que virá seus olhos. Além de transpirar seus poros, além de arrancar sua roupa, além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca. Mas ó, é só uma ideia boba. É só uma ideinha boba. Tudo bem, se é pra você me usar, o que é que tem? Só de estar com você fico bem. Posso não ser o amor da sua vida. Tudo bem, se é pra você me usar, o que é que tem? Tanto faz se você não me ama. Posso não ser o amor da sua vida, mas eu sou o amor da sua cama. Ai, ai, ai, ai. Mas eu sou o amor da sua cama. Ai, ai, ai. Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza se ainda posso. Certeza eu tenho que posso ir além do que virá seus olhos. Além de transpirar seus poros, além de arrancar sua roupa, além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca. Mas ó, é só uma ideia boba. E é só uma ideia boba. Tudo bem, se é pra você me usar, o que é que tem? Só de estar com você fico bem. Posso não ser o amor da sua vida. Tudo bem, se é pra você me usar, o que é que tem? Tanto faz se você não me ama. Posso não ser o amor da sua vida. Tudo bem, Se é pra você me usar, o que é que tem? Só de dar com você fico bem. Tudo bem. Se é pra você me usar, o que é que tem? Tanto faz se você não me ama. Posso não ser o amor da sua vida, mas eu sou o amor da sua cama. Ai, ai, ai, ai. Mas eu sou o amor da sua cama. Ai, ai, ai. Tudo bem. Você que quer ouvir rádio de verdade, está na frequência certa. Please don't stop the music. 104,9. Esta é a rádio. Muito mais rádio. Muito mais você. Eu vou fazer uma banda só pra tocar com a dó. Quero que o mundo saiba. E não tem nada melhor. Ô, oh, vaquejada boia, por isso que eu digo as quatro coisas melhor do mundo. Não passam de três. Forró e mulher. Olha que eu vou fazer a banana só pra tocar a banda. Quero que o mundo saiba que não tem nada melhor. Fazer uma banda só pra tocar pagó. Quero que o mundo saiba que não tem nada melhor. Hora certa. 10:31. Rádio Má Vermelha FM 104,9. São duas sanfonas no serviço. Os casais apaixonados têm vida longa, muito longa pra se amar. Eu acho que ela não sabe como estou sofrendo, pois se soubesse já tinha voltado para mim. Meu Deus, eu não suporto mais tanta dor no meu peito. Quando a solidão sufoca e não tem jeito, bate um desespero e começo a chorar. Saio sem destino e bebo a noite inteira. E amanheço o dia na mesa de um bar. Meu Deus, por quanto tempo vou ter que viver sofrendo? Será que ela não percebe que eu estou morrendo? Eu estou tão apaixonado, coitado do meu coração. Parece que virou escravo. solidão. É, eu estou tão apaixonado, doidado do meu coração. Parece que virou escravo dessa solidão. Poema de 2003. Olha a titia. Ô, bicho bom é forró. Eu acho que ela não sabe como estou sofrendo. Pode dançar agarradinho, pode. Pois se soubesse já tinha voltado para mim. Cheira no cangote. Meu Deus, eu não suporto mais tanta dor no meu peito. Quando a solidão sufoca e não tem jeito, bate um desespero e começo a chorar com saudade dela. E pra não cometer loucuras, não fazer besteira, saio sem destino e bebo a noite inteira. E amanheço o dia na mesa de um bar. Meu Deus, por quanto tempo vou ter que viver sofrendo? Passa já. Será que ela não percebe que eu estou morrendo? Eu estou tão apaixonado, que virou escravo dessa solidão, solidão. Eu estou tão apaixonado, coitado do meu coração. Parece que virou escravo dessa solidão. Eu estou tão apaixonado, coitado do meu coração. Parece que virou escravo dessa solidão. Sucesso, meu irmãozinho Eric Landi. Alô, Tony CDs, até gravações, tudo CDs. O jeito cavalo. Olha, te pereira, galeguinha se encomenda. Marcão da Van, meu amigo Erico Ultra. Ei, para de se enganar. Para de se machucar, tá quebrando a cabeça. Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo. Esse seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito e volta aqui pro seu nego. Volta aqui pro seu nego. A cidade inteira chegada do galã. Mário Fernandes, vem aqui pra Maceió. Não menti. Você acreditou no que você falou sobre mim. Agora tu aqui como um cão sem dono, sofri de abandono. Você foi incapaz de me estender a mão, não quis tentar salvar a nossa relação. Agora diz que quer voltar e eu não vou te bloquear, pra você aprender que isso aqui não é palhaçada. Cê tá pensando que eu sou sua rapariga, eu sou porra. Depois que me abandona, me deixa de lado, quer beijar na minha boca. Cê tá pensando que eu sou sua rapariga, eu sou porra. Depois que me abandona, me deixa de lado, quer beijar na minha boca. Só o limão que a cachaça vem. Não menti. Você acreditou no que você criou sobre mim. Agora tô aqui como um cão sem dono, sofri abandono. Você foi incapaz de me estender a mão, não quis tentar salvar a nossa relação. Agora diz que quer voltar, vou te bloquear, pra você aprender que isso aqui não é palhaçada. Cê tá pensando que eu sou sua rapariga, eu sou porra. Depois que me abandona, me deixa de lado, quer beijar a minha boca. Cê tá pensando que eu sou sua rapariga, eu sou porra. Depois que me abandona, me deixa de lado, quer beijar a minha boca. Procura outra. Pega lá o vivo. Vaqueiro, toma pinga com. Vale a vaqueiro, vaqueiro. JMC tá cobra pro seu patrão, S. Carlão. Pousada Maria Vieira, a melhor do Brasil. Paulo Henrique, a voz que emociona. Deixa eu perguntar uma coisa, não tá dando certo entre a gente. Quem fala consente, eu acho que deu pra entender. Minha mão já não tá mais na sua, a gente anda pela rua separados, nem parecemos namorar. A linha só virou enfeite do dedo, nossa cama agora é só pra dormir mesmo. E no carro parece que eu tô levando simples passageiro. Estranho, você me beija em minha boca estranha. O seu carinho parece que arranha. O seu abraço é tão solto, não consegue me prender. Estranho, você me beija em minha boca estranha. O seu carinho parece que arranha. O seu abraço é tão solto, não consegue me prender. Onde eu desconheci você? A gente anda pela rua separados, nem parecemos namorar. A linha só virou enfeite do dedo, nossa cama agora é só pra dormir mesmo. E no carro parece que eu tô levando simples passageiro. Estranho, você me beija em minha boca estranha. O seu carinho parece que arranha. O seu abraço é tão solto, não consegue me prender. Estranho, você me beija em minha boca estranha. O seu carinho parece que arranha. O seu abraço é tão solto, não consegue me prender. Onde eu desconheci você? Acabou de acabar essa palhaçada. Amor não se perde nem mendiga não. Já deu que tinha que dar nossa relação. Vai! Pra bom entendedor vem a palavra basta. Acabou de acabar essa palhaçada. Amor não se perde nem mendiga não. Já deu que tinha que dar essa relação. Acabou. Se recebe, então toma que é teu. Já foi, valeu, já foi, valeu. Se amanhã sente saudade, aí é problema teu. Já foi, valeu, já foi. Se tanto que se recebe, então toma que é teu. Já foi, valeu, já foi. Se amanhã sente saudade, aí é problema teu. Já foi, valeu. MX Produções. Relação, tá bom entendendo bem a palavra basta. Acabou de acabar essa palhaçada. Amor não se perde nem me diga não. Já deu que tinha que dar nossa relação. Acabou. Acabou. Tanto que se recebe, eu tô como que é. quando eu tava sempre em segundo plano. O que pegava fogo tava congelando, tava congelando. Não venha cobrar o que você não deu. A cama que era de casal só tinha eu. Sempre inventava uma dor de cabeça boba pra gente não conversar sem roupa. A gente já tinha terminado sem terminar. Não foi traição se eu beijei, se eu botei outra em seu lugar. A gente já tinha terminado sem terminar. Não foi traição se eu beijei, se eu botei outra em seu lugar. Já que cê não tava lá, já que cê não tava lá. Não foi traição se eu beijei, se eu botei outra em seu lugar. Já que cê não tava lá. Sucesso, Márcia Felipe, unha pintada. Olha o feat, estourou, chama. Seu plano tava sempre em segundo plano. O que pegava fogo tava congelando, tava congelando. Não venha cobrar o que você não deu. A cama que era de casal só tinha eu. Sempre inventava uma dor de cabeça boba pra gente não conversar sem roupa. A gente já tinha terminado sem terminar. Não foi traição se eu beijei, se eu botei outra em seu lugar. A gente já tinha terminado sem terminar. Não foi traição se eu beijei, se eu botei outra em seu lugar. Já que cê não tava lá, já que cê não tava lá. Não foi traição se eu beijei, se eu botei outra em seu lugar. Já que cê não tava lá, já que cê não tava lá. Não foi traição se eu beijei, se eu botei outra em seu lugar. São Belém. Sei que você não ama mais ninguém e nem quer amar. Tá bom do jeito que tá. Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor. Eu só te peço, tenta mais uma vez. Amor, me faça esse favor. Investe em mim, aposta tudo em mim. Que eu prometo te fazer feliz. Que eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim. Que eu prometo te fazer feliz. Que eu prometo te fazer feliz. Sucesso, meu parceiro Jonas Esticado. Essa é pra roer, bebê. Fala comigo, bebê. Tamo junto, meu parceiro Gustavo Lima. Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor. Eu só te peço, tenta mais uma vez. Amor, me faça esse favor. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim.

vendo que você quer cair na gandaia. Você já não usa mais vestido comprido, só quer sair pelas ruas de mini saia. Dia 11 de outubro tem gravação do meu DVD em Aracaju. Você é o meu convidado especial. Toda segunda-feira acordo cedo para trabalhar. À noite a faculdade não me deixa descansar. Essa correria tem problemas todo dia. Oh, que agonia, oh, que agonia. A minha vida amorosa está uma decepção. Tô jogada, tô largada, vivendo de solidão. Não suporto mais mentiras, já cansei de fantasias. Oh, que agonia, oh, que agonia. Mas eu sei que o meu sofrimento pode acabar. Oh, é meus amigos pra rememorar. Porque o fim de semana chegou. Sextou. Hoje ninguém me acha, o celular descarregou. Sextou. Só chego de manhã agarrada com nova amor. Sextou. Hoje ninguém me acha, o celular descarregou. Sextou. Só chego de manhã. Segunda-feira acordo cedo para trabalhar. À noite a faculdade não me deixa descansar. Essa correria tem problemas todo dia. Oh, que agonia, oh, que agonia. A minha vida amorosa está uma decepção. Tô jogada, tô largada, vivendo de solidão. Não suporto mais mentiras, já cansei de fantasias. Oh, que agonia, oh, que agonia. Mas eu sei que o meu sofrimento pode acabar. Vou reunir os meus amigos pra rememorar. Porque o fim de semana chegou. Sextou, sextou. Hoje ninguém me acha, o celular descarregou. Sextou, sextou. Só chego de manhã agarrada com nova amor. Sextou, sextou. Hoje ninguém me acha, o celular descarregou. Sextou, sextou. Só chego de manhã. E o Chance Deles, o Moral de Rui Bahia. Você diz que não precisa viver sonhando tanto, que vivo a fazer demais por você. Diz que não precisa, a cada vez que canto uma canção a mais pra você. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga, não precisa. Tem que ser assim. É seu meu coração. Não diga, não precisa. Eu já sonhei com a vida, agora vivo um sonho. Mas viver ou sonhar com você, tanto faz. Não diga, não precisa. Eu digo que é preciso a gente se amar demais, nada mais. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga, não precisa. Tem que ser assim. É seu meu coração. Não diga, não precisa. Ah, ah, ah. com a vida. Agora vivo um sonho, mas viver ou sonhar com você, tanto faz. Não diga não precisa, eu digo que é preciso. A gente se amar demais, nada mais. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Um dia não precisa, tem que ser assim, pra ser o meu coração. Não diga não precisa, mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga não precisa, tem que ser assim, pra ser o meu coração. Não diga não precisa, A música que toca o seu coração. Toca o seu coração. Aquela que você quer ouvir. Toca aqui. Hora certa. 4:12. Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro. Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro. Simbora, simbora! Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro. Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro. Você ligou 93, chamou mais uma vez e disse: é uma emergência, meu amor. O beijo que eu te dei, o amor que a gente fez, marcou, marcou. E pra apagar o seu calor debaixo do cobertor, só eu, meu amor. E seja lá onde for, Campo Grande ou Salvador, e é só chamar que eu vou. O que eu sou? Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro. Esse seu fogo embaixo do chuveiro. Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro. Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro. Simbora, simbora! Chamou mais uma vez e disse: é uma emergência, meu amor. Que o beijo que eu te dei, o amor que a gente fez, marcou, marcou. E pra apagar o seu calor debaixo do cobertor, só eu, meu amor. E seja lá onde for, Campo Grande ou Salvador, e é só chamar que eu vou. Porque eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro. Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro. Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro. Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro. Quem sabe assim vai? Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro. Mal esperou a gente terminar, já foi colocando outro em meu lugar. como se eu não fosse nada pra você. Insignificante foi meu sentimento, pra você não foi mais do que passatempo. Só agora eu fui te conhecer. No espaço desse amor saltei sem paraquedas. Você não me segurou e foi dura a queda. Inocente, imaturo eu fui, me entregando com tanta coragem. No amor eu fui um marinheiro de primeira viagem. E você quando viu que eu era presa fácil, não perdeu seu tempo. Insensível me usou, não pensou no meu sentimento e me largou ao vento. No espaço desse amor saltei sem paraquedas. Você não me segurou e foi dura a queda. Inocente, imaturo eu fui, me entregando com tanta coragem. No amor eu fui um marinheiro de primeira viagem. Quando viu que eu era presa fácil, não perdeu seu tempo. Insensível me usou, não pensou no meu sentimento e me largou ao vento. Inocente, imaturo eu fui, me entregando com tanta coragem. No amor eu fui um marinheiro de primeira viagem. Perdeu seu tempo, insensível me usou, não pensou no meu sentimento e me largou ao vento. Oh, oh, oh, oh. E me largou ao vento. Ao vento. Meu destino é a porteira do curral. Meu amor é um grito triste que alegra e faz chorar. Uê, papai, mamãe, eu vou pra vaquejada. Papai, mamãe, eu vou pra vaquejada. Papai, mamãe, eu vou pra vaquejada. Papai, mamãe, eu vou pra vaquejada. Será o coração, que saudade eu sinto agora, das corridas de mourão, das vaquejadas e amigos, das festas de apartação. Uê, papai, mamãe, eu vou pra vaquejada. Papai, mamãe, eu vou pra vaquejada. Papai, mamãe, eu vou pra vaquejada. Papai, mamãe, meu prazer de puxar boi é ver o gado cair. O povo grita meu nome, a multidão me aplaudir. Uê, papai, mamãe, eu vou pra vaquejada. Papai, mamãe, eu vou pra vaquejada. Papai, mamãe, eu vou pra vaquejada. Papai, mamãe, eu vou vaquejada. Gosto de

104 FM. Melhor do seu rádio. Hora certa. 4:26. Fazendo falta. Ele falou também, sim, tá difícil. As noitadas e os amigos não tão ajudando. Sei que seu coração gritou por mim. Note uma moda sertaneja que o DJ tocou. Pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você. Se me perguntar como eu sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei largado e não te esqueci. Não, não, não, não, também passei e te liguei bebado fora de hora. Que nem cê tá fazendo agora, ligando. Seu coração gritou por mim. Note uma moda sertaneja que o DJ tocou. Pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. Eu sei tá difícil. E se me perguntar como eu sei tudo isso, seu namorado é pura perfeição. pra te dizer que estou apaixonado e não fico calando. Eu ainda vou mostrar, vou gritar, vamos dizer, me ouvir. Estou completo, estou ao seu lado. Com você quero casar e viver até o nosso fim. Todos os dias sempre ao seu lado, cavalheiro abre portando o carro, te lê poemas, te manda presentes, como se os flores dormir abraçado. Ter a certeza que não vai acabar. Apaixonado e não fico calado. Eu ainda vou mostrar, vou gritar, vamos dizer. E eu não tenho mais razões pra me preocupar. Eu sei que não sei da sua nova vida, se tem outra em meu lugar. Mas depois daquele dia em que você não quis me ouvir, me deixando aqui jogado sem motivos pra existir, só no meio da semana eu ainda sobrevivo, mas na sexta é madrugada, já começa o meu castigo. Castigo. Eu fico aqui sozinho no meu quarto, imaginando onde você possa estar, torcendo por um blackout na cidade, que seu carro quebre na garagem e ninguém venha lhe buscar. E assim eu vou traçando a sua volta em minha mente, assim meio impaciente, sem certeza, sem radar, pedindo a Deus que mande uma tempestade, que alague toda a cidade, que você não saia do sofá, pra que ninguém roube o meu lugar, pra que ninguém roube o meu lugar, pra que ninguém roube o meu lugar. Mas depois daquele dia em que você não quis me ouvir, me deixando aqui jogado sem motivos pra existir, só no meio da semana eu ainda sobrevivo, mas na sexta é madrugada, já começa o meu castigo. Castigo. Eu fico aqui sozinho no meu quarto, imaginando onde você possa estar, torcendo por um blackout na cidade, que seu carro quebre na garagem e ninguém venha lhe buscar. E assim eu vou traçando a sua volta em minha mente, assim meio impaciente, sem certeza, sem radar, pedindo a Deus que mande uma tempestade, que alague toda a cidade, que você não saia do sofá. Eu fico aqui sozinho no meu quarto, imaginando onde você possa estar, torcendo por um blackout na cidade, que seu carro quebre na garagem e ninguém venha lhe buscar. E assim eu vou traçando a sua rota em minha mente, assim meio impaciente, sem incerteza sem radar. Pedindo a Deus que mande uma tempestade que alague toda a cidade. Que você não saia do sofá, pra que ninguém roube o meu lugar. Pra que ninguém roube o meu lugar. Pra que ninguém roube o meu. Hora certa. 4:37. 104,9. Esta todo mundo ouve. Solidão, vou te prender de vez na minha vida. Bandido coração, você não tem caminho e nem saída. Não quero mais ninguém tirando meu sossego. Não quero mais ninguém roubando os meus segredos. Não quero mais amar, não quero mais sonhar. Eu tenho medo. Medo de cair nas garras do seu desamor. Medo de outra vez voltar a ser um sonhador. Medo de você me enganar e me envolver mais uma vez. Medo de cair nas garras do seu desamor. Medo de outra vez voltar a ser. Voltar a ser feliz e terminar sozinho. Não quero mais ninguém tirando meu sossego. Não quero mais ninguém roubando os meus segredos. Não quero mais amar, não quero mais sonhar. Eu tenho medo. Medo de cair nas garras do seu desamor. Medo de outra vez voltar a ser um sonhador. Medo de você me enganar e me envolver mais uma vez. Medo de cair nas garras do seu desamor. Medo de outra vez voltar a ser um sonhador. Medo de encontrar o seu amor. Voltar a ser feliz e terminar sozinho. Sozinho. Tire a tábua, tire a tábua do meio da cama. Tire a tábua, tire a tábua. Olhe se você me ama. Tire a tábua, tire a tábua, tire a tábua do meio da cama. Tire a tábua, tire a tábua. Se você me ama. Você bota essa tábua no meio da nossa cama pra zumbar de mim. Por causa de uma briguinha você fica assim. Não me aperta, não me beija, não me abraça e não me ama. Quando você se deita, você reza, você pede que Deus me ajude. Enquanto dou espirrada, você tem saúde. Então tira a tábua do meio da cama. Tira a tábua, tira a tábua. Tira a tábua do meio da cama. Tira a tábua, tira a tábua. Olhe se você me ama. Tira a tábua, tira a tábua. Mulher, tira essa tábua. Mulher, melhor tu tirar, porque senão eu pulo. Vamos fazer um acordo. Tira essa tábua daí, minha filha. Tire a tábua, tire a tábua. Tire a tábua do meio da cama. Tire a tábua, tire a tábua. Olhe se você me ama. Tire a tábua, tire a tábua. Tira a tábua, tira a tábua, se você me ama. Você bota essa tábua no meio da nossa cama pra zumbar de mim. Por causa de uma briguinha você fica assim. Não me aperta, não me beija, não me abraça, não me ama. Quando você se deita, você reza, você pede que Deus me ajude. Enquanto dou espirrada, você tem saúde. Então tira a tábua do meio da cama. Tira a tábua, tira a tábua. Tira a tábua do meio da cama. Tira a tábua, tira a tábua. Olhe se você me ama. Tira a tábua, tira a tábua. Tira a tábua do meio da cama. Tira a tábua, tira a tábua. Se você me ama. Olha aí, rapaziada, sexo. Eu digo sexo, sexo agendado, né? Vamos prestar atenção nessa aí. Olha a história aí. O velho Sousa quando chega no forró, dançando uma perna só e é aquele rebuliço. Toma uma pinga e dá uma rodopiada e grita pra rapaziada, eu já fiz muito isso. Quando ele encontra um casal de namorados, o velho fica assanhado com uma abelha no cortiço. Baixa a cabeça e fica olhando de fininho, murmurando bem baixinho, já fiz muito isso. Eu já fui bom nisso, eu já fui bom nisso. No tempo que eu era moço, eu já fiz muito isso. Eu já fui bom nisso, eu já fui bom nisso. No tempo que eu era moço, eu já fiz muito isso. Gente por aí, viu, cantando esse refrãozinho aí. Tá cheio. Lembrei agora de mamãe que ela dizia: meu filho, não canta isso não. Um dia vai chegar a sua vez. O velho Sousa quando chega no forró, dançando uma perna só e é aquele rebuliço. Toma uma pinga e dá uma rodopiada e grita pra rapaziada, eu já fiz muito isso. Quando ele encontra um casal de namorados, o velho fica assanhado com uma abelha no cortiço. Baixa a cabeça e fica olhando de fininho, murmurando bem baixinho, já fiz muito isso. Eu já fui bom nisso, eu já fui bom nisso. No tempo que eu era moço, já fiz muito isso. Eu já fui bom nisso, eu já fui bom nisso. No tempo que eu era moço, já fiz muito isso. Não adianta não, quando chega a idade da aposentadoria, meu filho, a aposentadoria, sabe, né? Não adianta não, tem que ter paciência. E só dizer assim, ó, já fui, já fui. Eu já fui bom nisso, eu já fui bom nisso. No tempo que eu era moço, eu já fiz muito isso. Eu já fui bom nisso, eu já fui bom nisso. No tempo que eu era moço, eu já fiz muito isso. Eu já fui bom nisso, eu já fui bom nisso. No tempo que eu era moço, eu já fiz muito isso. Eu já fui bom nisso, eu já fui bom nisso. No tempo que eu era moço, eu já fiz muito isso. Eu já fui bom nisso, eu já fui bom nisso. Sei o seu amor, meu bem, estou sozinho, preciso de você. Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder. Eu sinto muito a sua falta, muito a sua falta. Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar. Você pode me dar o seu amor? Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar. Meu coração coração tá em pedaços, está em pedaços. Volte, amor, eu não mereço esse castigo. Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão. Volte, amor, eu sinto a falta dos seus beijos. Desejo tirar essa dor de dentro do meu coração. Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar. Você pode me dar o seu amor? Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar. Meu coração tá em pedaços, está em pedaços. Volte, amor, eu não mereço esse castigo. Pode até brigar comigo, nessa solidão. Volte, amor, eu sinto a falta dos seus beijos. Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração. Volte, amor, eu não mereço esse castigo. Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão. Sinto a falta dos seus beijos. Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração. Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração. Gente, toca, toca o que você gosta de ouvir. Hora certa. 4h49. Todo mundo ligado. Rádio Comunitária Mar Vermelho FM 104,9. Eu dou duro de segunda a sexta-feira, deixo verdura na feira e atendo no varejão. Chega domingo, eu abro uma barraquinha. Quem quiser verdura minha, é só chegar e pôr a mão. Quem é que quer verdura? Se quiser, pode falar. Você deu uma risadinha, você quer verdura minha e tá sem jeito de pegar. Quem é que quer verdura? Se quiser, pode falar. Você deu uma risadinha, você quer verdura minha e tá sem jeito de pegar. Empregada puxa saco da patroa, gosta de verdura boa e não importa de gastar. Mas o patrão que é muito exigente, quer verdura da gente, mas não gosta de pagar. Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar. Você deu uma risadinha, você quer verdura minha e tá sem jeito de pegar. Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar. Você deu uma risadinha, você quer verdura minha e tá sem jeito de pegar. Tem a freguesa que não tem educação, quer verdura na mão, tem mania de apertar. Passa o pepino e aperta meu tomate, cenourão e abacate e costuma não levar. Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar. Você deu uma risadinha, você quer verdura minha e tá sem jeito de pegar. Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar. Cê deu uma risadinha, você quer verdura minha e tá sem jeito de pegar. Vender cará eu já tentei, mas não consigo. A mandioca é um perigo, não é fácil oferecer. Chá de picão, pau barbado e vergateza, só com vinho na freguesa, mas eu tenho que vender. Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar. Você deu uma risadinha, você quer verdura minha e tá sem jeito de pegar. Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar. Você deu uma risadinha, você quer verdura minha e tá sem jeito de pegar. Vou mandar você fazer e não quero desculpa. Bote a mão no joelho, pipi na garupa. Upa, upa, upa, pipi na garupa. Upa, upa, upa, pipi na garupa. Upa, upa, upa, pipi na garupa. Upa, upa, upa, pipi na garupa. Bonde do Brasil. Amor é maior. Solidão é tão doída, a dor é bem pior. Solidão é dor sofrida, machuca e castiga sempre um coração. Fala por falar que ama, sentimento sempre engana. Se não for amor e paixão, eu não me entrego inteiro. Estou cansado de aventura, de amor traiçoeiro. Se não for pra ser verdade, antes que seja tarde, você pode ir. Mas se for de coração, eu me entrego em suas mãos. Você pode vir. Você pode vir de coração aberto se entregar pra mim.

Dourada, Campineira e Azulão. Ei, boi, vem boi, o seu vaqueiro já preparou a ração. Este vaqueiro bebe mais, não descontrola, gosta de subir viola e de corrida de mourão. A sua esposa dá um carinho exemplar, bota os filhos pra estudar, pra ter boa educação. Ei, boi, vem malhadinha, Campineira e Azulão. Ei, boi, vem boi, o seu vaqueiro já preparou a ração. Ei, boi, vem malhadinha, Campineira e Azulão. Ei, boi, vem boi, o seu vaqueiro já preparou a ração. Se acorda de madrugada, dá um beijo em sua amada e pula da cama no chão. Dá a ração do cavalo pangaré, depois toma seu café e vai campear no sertão. Ei boi, vem malhadinha, Campineira e Azulão. Ei boi, vem boi, o seu vaqueiro já preparou a ração. Ei boi, vem malhadinha, Campineira e Azulão. Ei boi, vem boi, o seu vaqueiro já preparou a ração. Campineira e Azulão. Ei boi, vem boi, o seu vaqueiro já preparou a ração. Ei boi, vem malhadinha, Campineira e Azulão. Ei boi, vem boi, o seu vaqueiro já preparou a ração. Ei boi, vem malhadinha, Campineira e Azulão. Ei boi, vem boi, o seu vaqueiro já preparou a ração. Um dia a gente se encontrou e foi aquele encanto. Eu nem precisei de palavras pra dizer te amo. Cheguei a acreditar que a gente de outras vidas já se conhecia. Nunca vi paixão que derramasse tanta poesia. E agora sim, sem mais nem menos, você quer sair do meu caminho. De repente eu vi você mudando da água pro vinho. Não me deixe perdido. Nada faz sentido. Eu preciso de mais desse amor pra saber que estou vivo. Que pena que você brincou com tanto sentimento. Não diga que já esqueceu os nossos bons momentos. Será que eu errei te amando cada dia com maior loucura? Ou será que só troquei verdades por mentira pura? Me abraça, diga que me ama. Por favor, atenda o meu apelo. Me liberte imediatamente desse pesadelo. Não me deixe perdido. Só feito um lobo ferido. Sem você nada faz sentido. Eu preciso de mais desse amor pra saber que estou vivo. Não me deixe perdido. nada faz sentido. Eu preciso de mais desse amor pra saber que estou vivo. Eu preciso de mais desse amor pra saber que estou vivo. Saber que estou vivo. 104,9. O sucesso está no ar, emoção, informação. Sempre sua companhia. A número 1 na sintonia do sucesso. Hora certa. 5:17. Você continua curtindo a programação especial 2023. Mar Vermelho FM. Mar Vermelho FM. Mar Vermelho FM. 104,9. A sua rádio. Atenção, atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Está entrando no ar o programa de forró que a galera forrozeira adora. Forró Brasilis. As melhores bandas, os melhores cantores de forró e aquele trio pé de serra que faz o chão tremer. Renato Gonçalves está chegando. Prepare-se para entrar na onda do Forró Brasilis. Maravilha, maravilha, meu povo brasileiro chegando por aqui. Eu tô bem acompanhado, hein? É, eu tava observando aqui. Marcelo, parabéns, hein? Você é um cara pedra 90, pedra 100, rapaz. É, Marcelo é o nosso produtor musical. E eu vou te falar uma coisa, o programa tá excelente, viu? Parabéns, eu tô recebendo aqui os parabéns e tô transmitindo pra você, viu? Então é a dupla, Renato Gonçalves e Marcelo, né? Então, é isso aí. Maravilha total, Forró Brasilis sempre pra cima. Até porque é pouco papo e muita música. E hoje eu vou ter aqui uma notícia legal pra você sobre o forró. É o meu amigo Alfranc Amaral, lá do Nordeste, pediu que eu divulgasse, daqui a pouco eu vou divulgar, tá bom? Vamos lá então, vamos trazer aqui a nossa primeira sequência de hoje. Segura aí, meu povo brasileiro. Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha quem tá fora quem entra, mas quem tá dentro não sai, pois é. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha quem tá fora quem entra, mas quem tá dentro não sai. Vou me perder, me afogar no teu amor. Vou desfrutar, me lambuzar nesse calor. Te agarrar minha paixão, aproveitar o gosto dessa animação. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quem entra, mas quem tá dentro não sai, pois é. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha quem tá fora quem entra, mas quem tá dentro não sai. Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quem entra, mas quem tá dentro não sai, pois é. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quem entra, mas quem tá dentro não sai. Vou me perder, me afogar no teu amor. Vou desfrutar, me lambuzar nesse calor. Aproveitar o gosto dessa animação. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quem entra, mas quem tá dentro não sai, pois é. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quem entra, mas quem tá dentro não sai. Eita, aqui com arrasta pezinho desse, nós vamos conhecer o dia. É coisa de primeira. Vamos embora. Puxa o pó do seu domingo. Este é o Forró Brasilis. Aqui você não fica parado. A maior audiência do rádio. Existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais, e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção! Este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. É entre na onda do forró. Forró Brasilis está no ar para todo o Brasil. Eita maravilha, hein, rapaz? Começamos bem, daqui a pouco tem mais Forró Brasilis, eu volto já já. Estamos apresentando Forró Brasilis, com Renato Gonçalves. Você está ouvindo a melhor, Mar Vermelho FM. Voltamos a apresentar Forró Brasilis, aqui só toca sucesso, o melhor do forró. Eu gosto sempre de mandar um alô para o Alfranque Amaral, porque é um cara que defende o forró, viu? Ele mora no Nordeste, cara maravilhoso. Ele mora em Campina Grande, Paraíba. É, tá realizando aí um grande festival do forró. É, inclusive, ele tá passando o link aí para a população, né? Então, Alfranque Amaral, a data 26/4/2023. É festa, sempre festa maravilhosa. Não interessa se já passou a data, mas o importante é eu divulgar e dizer que o Alfranque Amaral está fazendo muito pelo forró, né? Então, Queimadas lança festival para estimular e premiar trios de forró, viu? Eita, coisa boa! Parabéns pelo seu trabalho, que é excelente, viu, Alfranque Amaral? Aí nessa região maravilhosa, Campina Grande, Paraíba, e a todos dessa região aí, felicidades. Vamos chegando aí, parabéns pela realização desse festival maravilhoso. Chegando com mais forró, segura aí, segura meu povo. Inconfundível que nunca. Inconfundível. não pensei em decidida. Temos que encontrar uma saída. Esse amor que sinto por você é enorme, não deixe morrer. O nosso amor, e aí? É grande demais. Sem sabor, quero fumar. Não ligue para as paixões antigas. Precisamos ir em nossa vida. Levei tanto tempo pra te ter. Eu agora não posso perder. É paixão, pode até durar. Tenho amor e muito mais. E agora vou sobreviver junto de você. Quem diria que a gente ia se entender? Meu amor é seu, seu amor é meu. Vamos juntos, sim, vamos sim viver. Meu amor é só seu, seu amor. Quem diria que a gente ia se entender? Vê se entende, nascemos para se ter. Esse amor pra mim é viver. Por favor, não me sinta despedida. Temos que encontrar uma saída. Esse amor que sinto por você é enorme, não deixe morrer. O nosso amor é grande demais. Sem sabor, quero mais. E agora vou sobreviver junto de você. Quem diria que a gente ia se entender? Meu amor é seu, seu amor é meu. Vamos juntos, sim, vamos sim. Bora, William! Banda Lima no céu, ao vivo pra você. Mais inconfundível que nunca, viu? E agora, galera, vai soltar a voz comigo assim, diz: o meu amor, te amo. Viverei, vai. Viverei só pra ti. Vê se entende, nascemos para se ter. Esse amor pra mim é viver. E eu te peço com muita alegria, nunca deixe de viver. Você vai viver. Vai viver. Vai viver. Valeu! O melhor do forró toca aqui. Agora eu me calei. Cara de mentira, cara de fingida. Cara de playboy, cara de malandro. Cara de palhaço, cara de bandido. Porrazão, cavalo de pau. Foco me 15, na sua cara. É bom demais, é bom demais. Em tua cara, o que vai dizer? Quando olhar teu olho, pra me convencer. Será que vai mentir? Eu quero só ver com que cara vai aparecer. Cara de safada, cara de bandida. Cara de mentira, cara de fingida. Cara descarada, de arrependida. Cara sem vergonha que me deixa pé da vida. Cara de safada, cara de bandida. Cara de mentira, cara de fingida. Cara descarada, de arrependida. Cara sem vergonha que me deixa pé da vida. Que sem mais nem menos você me trocou na maior cara de pau, dizendo que me amou. Com que cara você transou? você cantar. Fui mais uma vez no canar. Cara de surfista, cara de playboy, cara de malandro ou de bad boy, cara de palhaço pra você brincar. Fui mais uma vez enganar. Pra você brincar e mais uma vez enganar. Cara de surfista, cara de playboy, cara de malandro ou de bad boy, cara de palhaço pra você brincar e mais uma vez enganar. Com que cara? Saúde com Beleza apresenta Dorê, o toque de ouro finalizador para deixar seus cabelos encantadores. Dorê, desenvolvido para dar um toque especial nos seus cabelos, reduzindo a porosidade e fornecendo um condicionamento substancial. Dorê, sensação de maciez. Desembaraça, condiciona os fios, melhora o penteado e ainda realiza uma reposição nutritiva, com efeito 100% brilhante. Dorê, vai deixar um delicado perfume com fragrâncias que irão surpreender. Procure o nosso representante Saúde com Beleza na sua cidade. Peça este produto exclusivo de nossa empresa. Ou compre pelo site saudecombeleza.com.br. WhatsApp 61 998 19 51 51. Que só toca sucesso, o melhor do forró. Puxa boi é meu destino. Sou o rei da vaquejada, puxo boi desde menino. O que é de garrote, gordo, deram bem pelo caminho. Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada viu o povo brasileiro. Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada viu o povo brasileiro. Ser macho, cavalo bom e ligeiro, mulher que força no braço. Quem tiver boi mantiqueiro, traga aqui que eu desenrabo. Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada viu o povo brasileiro. Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada viu o povo brasileiro. Minha maior alegria é festa de apartação. A meu Padre Jesus Cristo peça a sua proteção. Cachaça e mulher bonita são a minha perdição. Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada viu o povo brasileiro. Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada viu o povo brasileiro. É Forró Brasílios, o melhor programa de forró da atualidade. Intervalo, daqui a pouco eu volto novamente. Renato Gonçalves está apresentando Forró Brasílios. Rádio Comunitária Mar Vermelho FM, 104,9. É bom demais ouvir. Mais música. Mais música. A alegria que contagia. Voltamos a apresentar Forró Brasílios. Aqui só toca sucesso, o melhor do forró. O pé do amor. Pois é, amigos, o nosso querido Alfranque Amaral nos disse que lá em Campina Grande nós temos uma audiência ferrenha. O povo gosta muito do programa, viu, Marcelo? Então um abraço a vocês e muito obrigado em nosso nome, tá bom? Felicidade a todos vocês aí que estão sempre curtindo a gente. E quem está divulgando mais a nossa programação lá é o Alfranque Amaral. E ele é o cara que defende ferrenhamente o forró. Mora lá em Campina Grande, na Paraíba. Povo de Campina Grande, Paraíba, aquele abraço, né? Já deve ter acontecido aí o grande festival do forró. Então a gente quer parabenizar o nosso Alfranque Amaral, que volta e meia ele está fazendo alguma coisa para poder promover o forró. É isso aí, amigos. Chegando aqui mais uma sequência maravilhosa. Joga o Brasil em cima na fé. Vem, vem, vem. Sucesso, cavaleiro. Pode ir. Eu já sei que na madrugada você volta. Eu já me acostumei e já nem tô mais fechando a porta. A saudade vai te achar numa mesa de um bar, bebendo pra me esquecer. Quando a música tocar, aí cê vai correr pra cama que te dá. Joga o Brasil e vem! É só você beber pra mim me procurar. É só encher a cara na balada pra mim me procurar. É só você beber pra mim me procurar. É só encher a cara na balada pra mim me procurar. E pra cantar comigo, meu irmão, Raíssa e a rodada. Eu já sei que na madrugada você volta. Eu já me acostumei e já deito mais fechando a porta. A saudade vai deixar uma mesa de bar, tremendo pra me esquecer. Quando a música tocar, agora quero ir lá de lá e jogar pra cima. Só você, é só você viver pra mim me procurar. É só encher a cara na balada pra mim me procurar. É só você pra mim me procurar. É só encher a cara na balada pra mim me procurar. Em cima. É só você beber em cima assim pra mim me procurar. É só encher a cara. Quem tá feliz pra mim me procurar. É só você beber pra mim me procurar. É só encher a cara na balada pra mim me procurar. Meu irmão, isso aqui é cavaleiro do forró, menino. Aí isso aí é rodada. Tem que respeitar, bebê. Forró Brasilis, o melhor do forró. Não quero mais seu amor, se você não deu valor. Não adianta chorar, bem que eu tentei te avisar. Agora que acabou, me vem com juras de amor. Não adianta chorar, bem que eu tentei te avisar. Forró fácil. Fascinando você. Vivei essa hora enquanto pude esse nosso amor. Me dediquei de corpo e alma quem não deu valor. Tudo bem, tentei, se não deu certo, a vida continua. Se não vivi todo esse tempo, agora vou viver. Vou só gravar o sentimento que me faz sofrer. Tudo acabado, é fato consumado. E quando olha pra trás, vai bem reconhecer o quanto eu era importante pra você. E se a saudade em você doer, não venha mais me procurar. Eu me cansei de você. Não quero mais seu amor, se você não deu O produto que vamos anunciar agora vai chamar sua atenção. Milhares de pessoas já sonhavam com ele antes mesmo de sua chegada. Agora chegou e o seu sonho tornou-se realidade. O melhor produto para emagrecimento. Ele mantém o metabolismo funcionando para que haja maior queima calórica ao longo do dia. Fornece mais disposição para as atividades diárias. Além disso, ele é fonte de fibras, contribuindo para a redução do inchaço, regulando as funções intestinais. Fit Fino. Elimina as gorduras mais rápido. Ação Detox. Contém cromo, que ajuda a diminuir a vontade de doces. Espalhe esta notícia. Fit Fino é o produto certo para ajudar você no emagrecimento. Este é mais um produto exclusivo da Saúde com Beleza. Procure nosso representante na sua cidade e não aceite imitações. Peça também pelo nosso Zap 61 998 19 51 51. Você está ouvindo Forró Brasilis com Renato Gonçalves. Superid tá lançando essa brabra por menorzinho. Superid tá lançando essa brabra por menorzinho. Acompanhe o que acontece nesse ritmo, vai, vai. Desenrola, desenrola, bate, joga de lado. Superid tá lançando essa brabra por menorzinho. Superid tá lançando assim, ó. Oi, desenrola, bate, desenrola, bate, joga de lado. Superid tá lançando essa brabra por menorzinho. Desenrola, bate. Desenrola, bate. Joga de lado. Superid tá lançando essa brava por menorzinho. Superid tá lançando essa brava. Oh, desenrola, bate. Joga de lado. Desenrola. Superid tá lançando essa brava por menorzinho. Superid tá lançando essa brava por menorzinho. E não esqueça, tenha sempre ao seu alcance aí produto Saúde com Beleza. E eu volto já já com o programão. Oh, mulher ingrata. Aê. Forró Brasilis, o melhor do forró. Fique ligado. Rádio Volta Comunitária Mar Vermelho FM 104,9. Bom demais ouvir. Mais música. Mais música. A alegria que contagia. Voltamos a apresentar Forró Brasilis. Aqui só toca sucesso, o melhor do forró. Como sou, menino, o programa tá bom demais. Eita, programação maravilhosa. Ela entra pelos ouvidos, penetra no coração e nos deixa assim pra cima. Aquela vontade danada de ilustrar a vivela, menina. Eita, coisa boa. Quem não tem parceiro ou parceira, lustra com o cabo do rodo ou da vassoura. Mas o importante é ouvir o Forró Brasilis e ilustrar a vivela durante uma hora. Vamos chegando aqui com mais músicas boas. Ó, oh, Fábio, né? Oi, Lua. Adivinha só que essa cabocla que tá chegando aí. É Carolina. Adivinha. Toma cuidado, senão ela vai acabar o forró com a gente agora mesmo. Aparei. Samuel Cano. Carolina foi pro samba. Carolina. Pra dançar o cheio. Carolina. Todo mundo é caidinho. Carolina. E pelo cheiro que ela tem. Carolina. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, mulher dançou. Ah, isso é verdade. Nesse dia que dançou. Essa mulher dá mal a mão de obra pro pai dela. Só rapaz. Por causa do cheirinho. É isso mesmo. Todo mundo tava lá. Carolina, ai, fui, ai. Nina, ai, Carolina, ai, Carolina. De manhã cedo já tá pintada, convive suspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha ajudada. Não come, não estuda e não dorme, não quer nada. Por quê? Ela só quer. Mas só quer. Oi, que ela só quer. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor. É o chamando o pai do lado, pedindo logo insulina, que o mal é doido. De que pra tal menina não tem um só remédio em toda a medicina. Oi, mas ela só quer, só pensa em namorar que pé. Só pensa em namorar. Oi, que só ela pensa, só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menino, oi, vem cá, meu coração. Oi, vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá, meu coração. Quando eu abarco essa cintura de pilão, fico todo envergonhado, quase morro de paz. E fecho os olhos quando sinto teu calor, pois teu corpo só foi feito pros cochilos do amor. Só quer, só pensa em namorar. Ela só quer. Cuidado, pai. Carolina. Ela é doida por uma putrica. Namorada. É, eu conheço ela. Carolina. Cintura fina, cintura de pilão. Cintura fina, cintura. Oh, Carolina. Carolina. Só quer, só pensa em namorar. Só quer, só quer, só pensa em namorar. Oh, Carolina. Só pensa em namorar. Só quer. Cintura fina, cintura de vilão. Cintura de facadinha, bem fininha de vilão. Oi, vem cá, cintura facadinha, fina, finazinha. Cintura facadinha, bem fininha. Carolina. É demais, eu não te disse. Oi, cinturinha. E ela doida pra um cantor assim com você. É o beijo. Bora que não tô mais nela. Cintura fina, cintura de vilão. Cintura de vilão. Meu coração. Oi. Ô, Lua, ainda vai lá, ainda chega lá, Lua? Ah, no Ceará? Vou amanhã mesmo. É, lá só quer, só pensa em namorar. Ei, pensa que me arranha, pensa que me apanha, te conheça. Você é vergonha. É, aguento, é. Vai lá com ela, Carolina. Vai lá com ela, né, Carolina? O melhor do forró toca aqui. Agora eu me calei. O que eu fiz sem pensar?